Um, dois, três. Pi! Bem-vindo ao nosso 11º episódio do podcast Filosofia de um Jovem Adventista. Calma aí. Filosofia de um Jovem Adventista. Ele gagueja de vez em quando mesmo, mas é normal. Estou muito emocionado. Na verdade, é porque, sabe, final de ano, infelizmente aula até junho ainda, mas final de ano. Final de ano, ano novo, 2006 aí. E agora que o ano passou, se a gente pensar um pouco, a gente tem bastante coisa pra agradecer. Exatamente, a gente tem que agradecer por várias coisas. Ah, uma das coisas é agradecer que algumas pessoas comentaram no nosso blog. Aliás, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso, cara. Só que eu não te falei sobre isso antes, mas vou falar agora. É, ontem, eu tava orando, eu fiz um pacto com Jesus ontem, com Deus. Uhum. Que eu pedi pra ele que eu vou melhorar a minha vida espiritual, só que ele vai ter que me colocar mais ativamente na igreja, entendeu? Uhum. Falei, ó, pode ser qualquer coisa, né? Alguém... Pode ser alguém comentando no meu blog. Eu entro hoje e tá no meu blog. Sem zoeira, Claderson. Eu falei ontem à noite. Eu não tinha visto que tinha ninguém comentado no meu blog. Uhum. No nosso blog, né? Uhum. Então, eu tenho começado dando graças por isso. É verdade. Agora falta eu melhorar minha vida espiritual. É, mas... E assim a gente vai melhorando. Isso daqui a pouco a gente vai... No final a gente fala um pouco mais sobre esse negócio de melhorar a vida espiritual como meta de final, que não pode ser uma... Não, depois não, a gente fala. Não. Em que eu só quis dizer isso. Não, eu entendi. Para agradecer as pessoas que comentaram. Falar que sem você saber, vocês foram a resposta das minhas orações. É, entendeu? Verdade, vocês são pessoas que são pessoas abençoadas. Aliás, eu tô com ele aqui. Cadê aqui? Aqui. Primeiro foi a Débora. Eu acho bom a gente falar o que ela disse aqui pra nós. É verdade. Ela contou uma história que nos obrigou a nós reafirmarmos uma posição que nós colocamos no último podcast, né? É verdade. Bom, a história dela é a seguinte. Ela deu de presente, ó, eu vou ler exatamente nas palavras dela. By the way, demos de presente a alguns familiares não adventistas o livro Vida de Jesus Novo, ilustrado. Que é lá que o pessoal vende na comportagem, que a gente vendeu também na comportagem. Aquele lá, se alguém já bateu na sua porta e vendendo, você sabe qual é. Exatamente. Então, ó, agora, mais motivo pra você comprar. Uma das pessoas que eu recebeu no dia 24 da noite, disse que leu parte do livro, e isso a inspirou a fazer uma linda prece, que foi linda antes do almoço do dia 25 para todos os familiares. Foi muito bonito. Esperamos que esse presente resulte em bons frutos. Obrigado, Débora, pelo seu comentário. Muito obrigado. E... realmente, ela disse aqui, ó, que dar presentes também significa altruísmo. Não apenas como nós dissemos, né? É verdade, porque a gente falou assim que colocou a posição que dar presentes, que hoje o Natal é muito consumista. Uhum. Mas dar presentes também é um sinal de altruísmo, não apenas um sinal de consumismo. Exatamente. Porque muitas pessoas, se as pessoas dão com... É que o negócio é assim, muitas vezes as pessoas dão esperando receber de volta uma coisa melhor, entendeu? É verdade, a gente tem que dar sempre com o coração... isso vocês entenderam, né? É, eu acho que eles entenderam, mas a gente só quis reafirmar aqui, agradecemos a Débora. Agradecemos. E tem uma outro comentário, falando dois comentários. Na verdade. É sobre uma tal de web.x. Que não... Que pediu os links... Ela pediu os links, depois a gente passa pra você. É. É, que a gente gostaria de saber os motivos, né? É verdade, a gente ficou curioso porque você quer os links. Não, é que na verdade a gente tá preocupado. É porque, sabe por quê? É porque, assim, a gente pode não ser o caso seu, entendeu? Que a gente não mas pode... é que algumas pessoas, hoje em dia, elas querem, dentro da igreja e tal, elas acham que não é correto comemorar o Natal, porque é uma festa pagã e esse tipo de, resumindo, de coisa. Gente, e a gente... Não era essa mensagem. Não era essa mensagem que a gente queria passar. A gente só queria passar que ao comemorar o Natal, você tem que estar bem pensando em Jesus, entendeu? Você tem que, vamos dizer, dar Jesus presente. O Natal é mais uma oportunidade de você testemunhar para as outras pessoas ao seu redor. Exatamente. Então, viu isso? A gente quer agradecer essas duas pessoas que deixaram comentários. A gente quer incentivar você também, ouvinte do nosso podcast, que deixe comentário também. O nosso blog é Jovem Adventista, tudo no singular, .blogspot.com, blogspot.com. Quero pedir que vocês entrem lá, deixem comentário ou enviem alguns e-mails para mim ou para o Claderson. É verdade. O meu e-mail é kleder.peres@gmail.com. O meu é matheussic8, com dois S, então é Matheus sik8@msn.com. Também a gente quer pedir que, se você gostou do nosso podcast, a gente fez propaganda dele pelo Orkut. É verdade. Propague nosso podcast pelo Orkut. Se você participar de alguma comunidade de colégio interno, da igreja e tal, faça propaganda. Ou qualquer outra comunidade. Não precisa ser exatamente essa. Ou se você gostou, fala para um amigo seu que você acha que pode tirar o proveito para ouvir também. É verdade, porque o nosso objetivo aqui é a gente estar testemunhando pros outros. É, a gente tá falando que a gente tá dando nossos testemunhos. Na verdade. Mas a gente quer que você participe também. A gente aceita participações. A gente aceita que os nossos testemunhos façam você testemunhar. Exatamente. E se você quiser alguma coisa, ó, se você quiser dar um testemunho, grava ele e manda pro meu e-mail ou pro do Clederson. Ou manda escrito no e-mail, tanto faz. É, manda escrito, é, mas aí que daí a gente vai ter a voz da pessoa. É verdade, né? Se você quiser sua voz, você grava e manda o arquivo pra gente. Exatamente. Vê o nosso e-mail, suporta 2 GB, do Clederson 1 GB. Só que o máximo acho que é 10 MB de arquivo. Então, por favor, não manda anexo maiores que 10 MB. Por favor. Então é isso aí, acabou o nosso tempo de agradecimentos. É verdade. Tá, como a gente falou no começo, a gente falou que o nosso tema agora é agradecimento, ou seja, gratidão. Gratidão. E principalmente, né, a gratidão que nós devemos a Deus. Exatamente, porque é final de ano, muitas vezes as pessoas acabam o ano, o que acontece é que geralmente as pessoas nem olham, entendeu? Não é... As pessoas, eles não param pra pensar no que aconteceu de bom aquele ano. É verdade. As pessoas estão mais preocupadas, no ano novo vem festejar, vai, vamos todo mundo pra Copacabana na praia. Exatamente, ó. vamos todo mundo pra Copacabana, ou vamos subir lá no prédio pra ver os fogos de artifício. E às vezes as pessoas não estão nem aí pro que aconteceu no ano, como Deus nos abençoou durante o ano e tal. E a gente quer falar um pouco sobre isso agora. Exatamente. Então tem uma historinha aqui. Clederson, você quer ler? Parece que é uma voz mais bonita. Qual? a da mulher lavadeira. Ah, da máquina de lavar. É que daí a gente vai explicar várias coisas a partir dessa história. É verdade. Tá, é o seguinte. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Então, aqui. Tá, começando. A gente pegou no site da internet, a gente vai colocar os links também agora. A gente vai começar a colocar os links. Então, no mesmo post vai estar os links embaixo. Então, Clederson, desculpa. Tá, a gratidão. Uma mulher passou anos da vida trabalhando, lavando as roupas de sua família à mão. Já tinha visto outras pessoas usando máquinas de lavar, mas ela simplesmente não tinha condições de comprar uma. O marido dela queria lhe dar uma máquina como presente, mas ganhava muito pouco. Então ele começou a poupar dinheiro, e depois de muito sacrifício conseguiu comprar uma máquina nova que facilitaria muito a vida de sua mulher amada. Foi entregue na casa deles e colocada com todo cuidado no lugar preparado. A mulher colocou detergente, encheu a máquina com água e pôs as primeiras roupas para lavar. Quando a máquina começou a girar, ela ficou tão admirada, olhando para o presente que jamais esperava receber. Agradeceu ao marido dezenas de vezes. Para mostrar sua gratidão, ela caprichava na cozinha e sempre lavava as roupas do marido antes dos outros membros da família. Algumas amigas foram visitá-la. Ela as levou à lavanderia e sorria o tempo todo enquanto mostrava-lhes a sua nova máquina. Cada amiga ouvia a história do amor do marido dela e do sacrifício que ele fez para lhe dar esse presente tão especial. Ela cuidava bem da máquina, sempre a mantendo limpa e em boas condições para o próximo uso. Cada vez que usava, ela lembrava da generosidade e sacrifício do seu marido. Ela sentia sincera e profunda gratidão no coração. Qualquer pessoa educada sabe que deve receber um presente, deve agradecer quando recebe um presente. A verdadeira gratidão se reflete, porém, de outras maneiras. Falamos para as outras pessoas, cuidamos bem do presente recebido e procuramos agradar a pessoa que se mostrou generosa para conosco, além de outras formas. Tá, é uma história bem simples. História simples, mas coisa assim, eu acho que todo mundo consegue entender, né? É, eu o acho cara que era sim. Pobre e não tinha dinheiro para comprar uma máquina de lavar, mas ele fez um sacrifício assim. Comprou parcelado em 20 vezes sem juros. Nas Casas Bahia. Para sua mulher. Para sua mulher. E ele não tinha dinheiro, então, mas ele fez esse sacrifício porque ele amava muito ela. Exatamente. E a mulher se mostrou que grata. Agradecida, grata. Então, a gente quer analisar primeiro como que ela se mostrou grata, né? É verdade. Quais são as formas? Quais são as formas, sabe? Aqui. Uma das formas que está falando aqui que quando as amigas iam visitá-la, ela ia levar, mostrava, entendeu? Olha que meu marido me deu. Nossa, ele me deu porque... Ela mostrava gratidão, não era aquela, muito obrigado, ficou quieto, entendeu? Tipo, ela mostrava pros outros que ela tava grata porque alguém fez alguma coisa pra ela, no caso o marido dela. Eu acho interessante, precisa mostrar realmente. Eu acho que isso não é se mostrar, entendeu? É verdade, não era se mostrar. Não era se mostrar pras amigas, nossa, ganhou uma máquina de drive. Mostrar, olha que meu marido me deu, entendeu? Você tá agradecido, você tá feliz. Aham. Eu acho que, tá bom, isso tudo é pra Deus, entendeu? Não é? A gente tem que mostrar as nossas bênçãos pra Deus. É verdade. Aí entra o testemunho de novo. O testemunho, viu? Vocês já estão cansados de ouvir testemunho, mas se acontece... Se vocês ainda não cansaram, então ouvem. Ouçam. Desculpa pelo erro gramatical. Me perdoem. Então ouçam os podcasts anteriores. Verdade que nós sempre tocamos no assunto do testemunho. A gente sempre tocou, a gente já teve até pessoa que joga em time de basquete profissional, da idade dele. São Paulo. Em São Paulo, falando sobre testemunho. Já teve vários testemunhos, então por favor a gente pede que vocês ouçam esses podcasts. Mandem seu testemunho, se você tiver, pra gente para que nós possamos ler aqui. Mas voltando. Tá. Então, testemunho. Tá. É o testemunho. Deus fez milhares de coisas pra você. Deus te abençoa todos os dias, mesmo que você não perceba. Se você parar pra você pensar, só o fato de você não ter morrido naquele dia foi uma bênção de Deus. É verdade, isso é. Então, você tem que mostrar pros outros que você tá agradecido. Os outros têm que olhar pra você. Tem que ser gritando pela rua. É, por aí. Eu não vou se assustar com você assim. As pessoas têm que olhar pra você e ver que você tá feliz. Por que que você tá feliz? Se as pessoas perguntarem, ou... Você tem que mostrar que você tá feliz porque Deus te abençoou, entendeu? Porque... Exatamente, você tem que abrir um sorriso o dia todo. É verdade. Sorrir é uma boa forma de demonstrar gratidão. Então, esse é apenas um dos jeitos. Vamos achar os outros. O que que ela fazia também, Padre? Tá. Ela cuidava do presente recebido. Olha, então, cuidar da bênção... É verdade. Não. Não, é sério. Por exemplo, aqui na história dela, ela falou que sempre cuidava da máquina pra antes da próxima lavagem. Limpava e tal, não deixava a escova cheia de trequinho que sai da roupa, etc. Lavava aquele lugarzinho que põe sabão em pó. Então, ela deixava a máquina sempre bonitinha. E mesmo, como ele falou, a gente tem que cuidar das nossas bênçãos. Por exemplo, às vezes Deus nos abençoa de maneira temporal, várias vezes. Não, obviamente. Tipo assim, vamos achar um exemplo, por exemplo. Mas foi bom. Às vezes uma pessoa está, por exemplo, a pessoa está precisando muito de um carro. Eu já ouvi a história de um pastor que ele estava precisando de um carro. Eu não sei o que ele fez lá. O que ele fez? Calma aí, esqueci. Continua, cara. Tá, moral. Ele precisava do carro, ele orou muito a Deus. E Deus concedeu o carro pra ele. O que ele vai fazer com esse carro? Ele vai jogar fora o carro? Ele vai bater? Vai tirar racha nas ruas da cidade? Lógico. Não, ele vai cuidar do carro. Vai trocar o óleo, vai trocar o pneu. Porque aquele carro vai ser uma coisa muito preciosa pra ele. Sabe o que eu tava pensando? E até? Não só bênçãos temporais, Claderson. Não, as bênçãos. Pode ser um dom. Eu pensei nisso agora. Entendeu? É verdade. Se você tem um dom. Deus que te deu esse dom, entendeu? É verdade. Se você tem um dom de cantar... Desenvolva esse dom de cantar. Desenvolva esse dom. Vai pro NASP, tem aula com a Regina Mota. Ou vai pra qualquer lugar que esteja perto de você, desenvolva esse dom. Mais importante... Não, mas talvez... Não é tendo aula, mas tipo assim, você praticando o seu dom, canta na igreja. É verdade. Entendeu? Canta na sua casa, canta nas ruas, canta... Pratique, desenvolva o seu dom. E importante... Do fato de agradecer. Desenvolva o seu dom, mas desenvolva ele pra Deus, para a glória de Deus. Exatamente. Se você tem o dom de cantar, no caso. Não vai cantar numa banda de rock. Não vai cantar numa banda de choque. Nem de pagode. Nem de pagode. Ainda. Principalmente de pagode. Há sempre preconceito contra as pessoas que estão ouvindo que gostam de pagode e de sertanejo ou de qualquer outro tipo de música. Mas assim, desenvolva seu dom para a glória de Deus. Cante na igreja. Cante pros outros sobre o amor de Deus. Exatamente. Testemunhe para os outros através do seu dom. Isso me trouxe lembranças do que a gente leu sobre Alessandro Samadello. É verdade. Só que eu não sei, eu não vi, se alguém viu, me informe. O que aconteceu, tipo, acho que Depende, cada, as pessoas fazem as escolhas delas, né? Muitas pessoas exageram. Eu acho que ele não foi nenhum caso, ela só perdeu a oportunidade que ela teve de testemunhar. Estamos aqui falando sobre a Santa Amadela. Que parece que deixou sua opinião, fala de novo pra gente pegar de novo na conversa. Você não percebeu, mas aconteceu um lapso temporário agora, devem ter se passado quase meia hora desde a última frase que a gente falou. Uma hora desde que a gente teve que dar uma pausa na nossa conversa aqui. Então, tá, nós estamos falando da Alessandra Samadelo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque nós somos pessoas desinformadas. O negócio da Abby. Parece que foi a Alessandra Samadelo, foi na Abby. E ela cantou, sambou e cantou a música Aquarela do Brasil e tal, e ela tava com joias. Olha, sinceramente, minha opinião, o que ela fez não foi pecado. Ela só perdeu uma grande oportunidade de testemunhar. Porque de acordo com a gente googlou isso. A gente googlou. A gente deu uma googlada básica que a gente percebeu que a intenção dela ir lá, como é que era, Clássica? Era divulgar o mutirão de Natal? Ela estava divulgando um evento gospel, não sei se era um show dela, um show que, de caridade, alguma coisa assim. Eu achei o show dela que ia ter lá no... Que até anunciou lá no colégio um dia, antes de eu vir pra cá. Eu não sei, não tava lá. Mas, pulando. Então, essa é a nossa opinião sobre isso, que eu acho que a gente não podia deixar passar em branco, né? É verdade. Nós, como filósofos que somos. É por aí. Entendeu? Tipo, sempre testemunhe, porque quando você testemunha para os outros, você põe em prática o que você ganhou, entendeu? É uma forma de você ser grato. Você mostrar sua gratidão, você testemunhar. Tá. Outra forma é procurarmos agradar a pessoa que se mostrou generosa pra conosco. Uma forma de você ser agradecido, de você ser grato pra alguém. Você ganha um presente e você vai e agradece pra essa pessoa. Mas não é só agradecer pra pessoa. Você vai sempre procurar agradar essa pessoa. Que nem a mulherzinha da história. Ela sempre lavava roupas dos maridos, tal, lavava a louça bonitinho, tal, lindo. Você tem que aplicar isso também pra Deus, que a gente tá fazendo uma analogia, assim, né? É verdade. Pra você aplicar isso pra Deus é muito fácil. Deus te dá as bênçãos todo dia. Todo dia ele tá te abençoando. Às vezes ele dá pequenas bênçãos, às vezes dá bênçãos enormes. São bênçãos constantes, que nem comida pra você comer. É uma bênção constante. Uma bênção constante que, apesar da gente orar, a gente nunca para pra pensar. É verdade. Uma forma de você estar sempre agradecido, agradando as pessoas, é o mínimo que você pode fazer. É orar. Conversar com essa pessoa. Isso é bem mínimo. Com Deus. É a coisa mínima. Ler a sua Bíblia. Fazer sua meditação diária. É uma forma que você vai se sentir mais feliz, porque você vai estar mais perto de Deus. Deus vai ficar contente com você, porque Ele sempre gosta que seus filhos estejam perto dEle. E vai recebendo mais bênçãos. Viu? É verdade. Que Deus, e uma grande bênção dessa, você tem a paz, entendeu? É verdade. Mas as pessoas, não tem recebido bênção, só a pessoa tem a paz interior, entendeu? Eu acho que Deus dá paz. Seguindo o nosso guia aqui. Nosso guia, nosso livro. A gente quer falar um pouco mais. Às vezes as pessoas perguntam por que que eu vou ser agradecido a Deus. Assim, qual é o motivo? Tem gente que não enxerga. Não sei, entendeu? Não consegue ver. Às vezes nós não conseguimos ver. São pessoas negativas. Às vezes nós não conseguimos ver. Às vezes a gente tá tão acostumado a alguma coisa que a gente... o que aconteceu de especial no dia hoje? Hoje não aconteceu de nada. O que eu vou agradecer? É que nem lá em casa, né? Lá em casa, toda sexta-feira a gente tem o costume de, antes de orar, a gente falar... A gente agradecer por alguma coisa que aconteceu naquela semana, entendeu? Quantas vezes eu fiquei pensando, o que aconteceu de bom essa semana? Tá bom, eu tive uma prova e fui muito mal na prova, mas isso não conta. Mas são poucas, você sabe, tipo, nunca vi nada à mente, daí acaba assim, obrigado pela semana que foi boa. Não, é isso aí, as pessoas, tipo, a gente não consegue enxergar, mas às vezes a gente fala assim, nossa, Deus me deu uma bênção, eu consegui pagar o empréstimo, que é uma coisa grande, entendeu? Mas daí, às vezes fica... Não tem problema nenhum grande durante a semana, ou esquece. Às vezes você pensa, tá, Deus me deu uma bênção e não consegui pagar um empréstimo. Mas daí você pensa, não foi Deus, eu que trabalhei também pra conseguir. Não, eu que suei. Não, eu, Mas olha aqui, a gente tem que... Será que é tanta bênção assim que eu recebo, entendeu? Mas é lógico que é. Olha só. Entendeu? Eu acho que sim, só que eu tô falando a mentalidade é entendi, pessoas, é verdade. Entendeu? Olha, se vocês verem, Deus, a gente tem que ser grato porque, no caso, eu trabalhei pra pagar minha dívida. Deus deu alimento pra você, mas eu trabalhei pra conseguir meu alimento. Mas Deus te deu capacidade pra trabalhar. Deus te deu trabalho. Deus te deu trabalho, boa. Te deu capacidade. Já pensou se você fosse uma pessoa incapacitada num leito de um hospital? Verdade, viu? Entendeu? Deus te deu saúde. Então vamos ler aqui os motivos materiais, terrestres e físicos para as bênçãos. É verdade. Você vai ler qual passagem? Parece que eu já falo o motivo. Eu vou ler Mateus 6, 11, 30, 34. Então, Deus nos dá alimentos e as necessidades da vida. Enquanto o Clarisson tá procurando ali, eu vou começar a falar, não sei. Água! Beleza, eu tava pensando em falar isso. Bênção. Água, uma coisa tão boa. Não, é verdade. Não, mas você já viu que a água tá acabando, são poucas pessoas. É verdade. No Oriente Médio, briga pela água. Olha só, aqui em Mateus 6, 11. Deus... Não, quer dizer, esquece. Tá. Mateus 6, 11 é a oração do Pai Nosso. Uhum. Na oração do Pai Nosso, nós estamos pedindo, dá-nos hoje o alimento que precisamos. Na versão mais... Dá o pão de cada dia. Dá-nos o pão de cada dia. Tá, moral. Se a gente tá pedindo, a gente tem que pedir pra Deus o alimento, porque Ele dá pra gente. Agora, peraí, rapidão. 30:34. Tá, é Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor, amanhã desaparece, queima no forno. Entendem claro que Ele vestirá vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? E onde é que vamos arranjar roupas? Isso é o Sermão do Monte, não é? É o Sermão do Monte. Pois os pagãos... É, porque o Sermão do Monte é do São Mateus 5 até 7. É olhar as íris do campo, eu amo essa passagem. Pois os pagãos estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam suas próprias dificuldades. Então, isso aqui é Mateus 6, 30, 34, na nova versão da linguagem de hoje. A Bíblia Jovem, resumindo. A Bíblia Jovem, amigo. A Bíblia Jovem, amigo. Aqui é muito bonito você ver. Aqui ele tá falando que a gente não precisa se preocupar, porque Deus dá tudo pra gente. Eu gosto, sabe, eu falei do olhar os íris do campo, mas eu amo essa passagem. Tipo assim, olhar os íris do campo, nem Salomão com todas as suas riquezas se vestiam tão bem quanto elas, entendeu? Então, é perfeito. Se vestir os lírios do campo... É perfeito, claro. Olha só, Deus... Ele tá falando pra gente não se preocupar. Não, entendo como não se preocupar não significa não trabalhar. Não vadiar. Não se preocupar significa não você não ficar estressado se preocupando com coisas materialistas. Eu acho que o foco é o seguinte, você deixar de tornar o seu foco principal Deus pra colocar o seu foco em coisas materiais, entendeu? É verdade. Então, vocês não precisam se preocupar. Calma. Vocês não precisam se preocupar porque Deus vai dar tudo pra vocês. Olha, se vocês pararem pra pensar, isso é uma coisa assim, é um motivo pra você ser agradecido a Deus. E esse não é um motivo, é o motivo. Entendeu? Existem vários outros motivos, mas esse não é se preocupar. É um motivo. É você não precisar se estressar. Não, hoje porque dia, Deus hoje... já... Olha só, tudo que tá reunido aqui. Uhum. Você não precisa se estressar. Motivo pra agradecer. Porque Deus vai te dar roupa. Outro motivo pra agradecer. Vai te dar saúde. Outro motivo pra agradecer. Vai te dar alimento. Outro motivo, entendeu? É tudo. O problema do mundo está resumido aí, Claderson. A solução está aí. É verdade. O pessoal cada vez mais estressado precisa de Deus. Deus é a sua solução. A gente tem que agradecer também pela proteção de Deus. Eu tava lendo esses dias, eu não lembro, acho que foi no UOL. Tava lendo que um em cada três ônibus de passageiros no Brasil se acidentam. É muito engraçado. Tá, a questão é a seguinte. Desse ônibus Quantas vezes você já andou de ônibus? Quer dizer, eu não sei se você já andou de ônibus. Provavelmente sim, se você for um brasileiro com uma renda normal. Uma renda normal, exatamente. Ou uma renda baixa do normal. Uma renda normal, um pouco acima do normal. Um pouquinho acima do normal. Agora, se você for rico, você nunca andou mesmo. É, então, voltando. Eu já andei várias vezes de ônibus, ou pra viajar pra algum lugar, ou indo pra computagem, ou pra viagem do coral, e eu nunca sofri nenhum acidente. Um dos nossos ônibus, aliás, sofreu na viagem do coral. É verdade, mas ninguém se machucou. Amém, graças a Deus. Amém. Entendeu? É um motivo pra você agradecer a proteção de Deus. Ou quantas vezes você pega o carro por dia? Aqui, principalmente nos Estados Unidos, que as pessoas não andam a pé. Entendeu? Nem tem ônibus. Não tem ônibus também, aqui no lugar, só no centro da cidade, tipo. Então, assim, você fica no carro praticamente o dia inteiro. Uhum. Se todo lugar que você vai com o carro. Imagina quantos acidentes poderiam acontecer, mas não acontece com a gente. Entendeu? É um motivo pra você agradecer. Um outro bom motivo mesmo que tá, é ser abençoado pela sua família. Lógico. Nós que estamos aqui longe da família. É, a gente entende. Alguns de vocês que estão ouvindo também estão longe da família, então vocês sabem que falta que faz. E que bênção que faz ter uma família, é, mesmo verdade. Que não seja perto. Mesmo que não seja perto. Ou nem talvez uma família, um amigo. Um amigo que serve como uma família. Namorado, namorada. Em moral, agradecer a Deus pelas pessoas que Ele colocou ao nosso Exatamente. Lado. Das pessoas que nos acompanham. Então, esses são os motivos terrestres, vamos lá com motivos espirituais. Tá, olha, aqui é assim, é um motivo que mais me fascina, que é a salvação pela graça em Jesus. Eu acho que isso é uma coisa, cara, que a gente podia fazer 10 podcasts só disso. Ou criar um podcast só pra isso. É, eu acho que olha, eu não sei direito a passagem, desculpa, mas se eu não me engano é Ellen White que fala que a salvação, o plano da salvação, da redenção de Deus, é algo tão maravilhoso que a gente vai passar a eternidade aprendendo. Isso nunca vai acabar isso e a gente nunca vai entender. Entendeu? Isso não é uma coisa pra gente estar grato? Você sabe, isso é o tipo de coisa que você tem que deitar na cama e antes de dormir tem que pensar nisso, entendeu? É verdade. Em vez de ficar passando um montão de coisa, não sei, os problemas. Uhum. Quando as pessoas não deitam na cama à noite, isso vem todos os problemas daquele dia na cabeça, entendeu? Uhum. Parece que você está com uma passagem pronta para ler. Não, calma, peraí. Não está pronta para ler. Não está pronta para ler. Eu estou procurando uma passagem aqui. Ó, salvação pela graça de Jesus, que o Edson falou. Você sabe, eu vou falar aqui uma história que eu ouvi. Uma história não, eu li na lição essa comparação, achei muito boa essa comparação, que eu acho que eu consegui materializar essa graça. E assim, eu fiquei imaginando, você entra numa loja, você tá lá naquela loja, você vê aquela TV plasma de 40 mil reais. Você vai e você quebra a TV de repente, entendeu? Daí você é obrigado a pagar, de repente chega alguém que você nunca viu na vida e fala, eu pago por você. O que você precisa fazer? A única coisa que você precisa fazer é aceitar o pagamento do cara. É verdade. É sim a graça de Jesus. A gente ia morrer, entendeu? Ele chegou e falou, eu morro por você. Qual que é o nosso papel nisso tudo? Imagina, você tá lá em São Paulo... Na FNAC. Não, entra na concessionária da Jaguar. Da Jaguar, tá lá na Rua Augusta. Lá na Rua Augusta. Você chega lá, olha pro carro, daí... De sem querer, você quebra o carro. Você tá mexendo no retrovisor e cai o retrovisor aí, no seu não, não, não. Ou pede pra fazer um test drive no carro. E bate o carro. Bate o carro. Imagina, o carro deve custar quanto? 200 mil reais, 300 mil reais ou até mais. Isso é bem barato ainda. Isso é bem barato. Imagina, e a loja vai cobrar de você. E você não tem seguro pra pagar. Você não tem nem dinheiro, nem Você seguro. Não tem dinheiro, você é um pobre, coitado. Que nem nós. E alguém vai lá e paga. Só que é muito mais que isso, porque tem a ver com a salvação. Olha só. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele dá o exemplo. Paulo, ele dá o exemplo. Olha só o que ele fala aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Olha só o verso. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que ele tem dado a vocês por meio de Jesus Cristo. Olha só. Eu sempre agradeço. Paulo está sempre constantemente agradecendo pela graça que Deus nos deu através de Jesus. Assim, é demais. Não, essa passagem de Paulo exprime quase tudo sobre a gratidão. Porque ele não está falando eu agradeci. Ele está falando eu sempre agradeço. Gratidão é uma coisa constante. Até aqueles piores momentos da sua vida que você não vê salvação, que você acha tudo no fim e deu tudo errado. Você tem que agradecer. É verdade. Eu sempre agradeço. Uhum. Também temos que agradecer pela palavra de Deus, pela Bíblia. Pela Bíblia. Que é algo assim que realmente guia a gente pela nossa vida. É verdade. Muitos momentos que eu já tava muito triste, eu peguei e li a Bíblia e fiquei bem mais feliz. Especialmente Jó. É, Jó é um ótimo livro, eu gosto de Jó. Eu amo Jó também. Olha só aqui. Em Lucas, capítulo 10, versículo 21, a segunda parte. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tenho mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. Ele está agradecendo pela palavra de Deus. Que Deus teve. Ajudou a revelar. Ele, entendeu? Revelou a vontade dele para qualquer pessoa. Não foi só para os sábios, para os. Entendeu? Para qualquer pessoa. Isso me intriga. Procurando isso, é uma coisa assim. Lendo o Grande Conflito, comecei a pensar nisso. Você já viu? Ou, tipo assim, você vê o pessoal. Era pessoal simples, entendeu? Era. Os grandes cefadores da igreja. Não era nenhum. Nenhum rico filho do Bill Gates. Que teve educação em algum lugar super caro. Não. Olha, isso aqui, Deus nos usa como seus servos para divulgar a sua palavra. E isso a gente tem que dar muita graça. Especialmente, a gente achou essa maneira de criar um podcast, e eu tenho que agradecer por isso. A gente tem que agradecer por isso. É verdade. Porque é uma maneira que a gente gosta, entendeu? É uma maneira que a gente pode fazer alguma coisa que a gente gosta e ainda testemunhar para os outros que querem ouvir. A gente vai convidar você também a fazer isso. Acha uma maneira que você gosta de testemunhar. É verdade. Às vezes você é uma pessoa tímida. Eu sou tímido, eu não consigo falar em público, é sério. Então você definitivamente não é uma pessoa que vai pregar no sábado de manhã na igreja. Eu não sou uma pessoa. Ou que vai sair batendo de porta em porta, distribuindo folheto, ou fazendo alguma coisa desse tipo, entendeu? Uh-huh. Então você tem que achar algum jeito que você goste de fazer isso, que Deus te deu um dom que você possa pegar e usar esse dom pra ele. Por exemplo, se você tem um dom pra arte, talvez você pode ajudar a fazer os folhetos. É verdade. Entendeu? De repente você não precisa lá entregar, mas, por exemplo, ajudar a fazer os folhetos. Ou se você mexe bem em som, você pode ajudar no som da sua igreja. Ou você gosta de som, ou você gosta de organizar, tipo, tem um bom dom de administração. Uhum. Você pode ajudar a administrar a sua igreja, ou ajudar a montar um evento na sua igreja pra chamar mais pessoas pra sua igreja. E o problema é que muitas vezes, eu não sei, tipo, a gente é jovem, eu não sei se a maioria, nossos ouvintes são jovens ou não, que a gente não tem uma pesquisa de mercado em mas muitas vezes nós jovens tem medo, talvez, de ir pra frente, entendeu? É verdade. Não é? Tipo assim, uhum. A gente vê o pessoal mais de idade. Mais de idade assim, tipo, não, mais... Mais velho que a gente. Mais velho que a gente. E a gente fica intimidado algumas verdade. Vezes. Eu acho que a gente, preciso a gente achar um lugar que a gente se sinta bem, entendeu? Que a gente faça um trabalho, assim, de pregação ou de divulgação boa, entendeu? E que nós somos confortáveis, achar uma zona... Nós nos sentamos bem, que nós possamos fazer o nosso melhor. Principalmente agora, nesse final de ano... Que tá chegando o final de ano, né? E as pessoas esquecem, né? Como que a gente falou no começo. Que é sempre importante agradecer. E eu queria também falar um pouco mais sobre as metas de ano novo. Porque as pessoas sempre fazem metas de ano novo que elas sempre esquecem durante o ano. Eu tô pensando que tal... Uma meta que você poderia fazer é, primeiro, ser mais agradecido. Essa é uma ótima meta. Agora, não faça que nem as pessoas normais. Não que você seja uma pessoa normal, mas é, realmente, os cristãos têm que ser diferentes dos outros. Exatamente. Tá, mas não faça que nem as pessoas comuns que fazem as metas. Vou emagrecer 10 quilos esse ano. Não. Esquecem durante o ano. Pegue, comece desde o primeiro dia do ano, desde o 1º de janeiro a trabalhar a sua meta. Anota na sua Bíblia. E abra a sua Bíblia. Então... Minha meta, vou estar sempre em comunhão com Deus, que é uma forma de você agradecer a Deus por tudo você que Ele fez por você. Você fica mais grato também. Você fica mais grato também. Então, comece desde o primeiro dia de ano. Você chegando no dia 31, vou fazer minha comunhão diária. Daí dia 1º você não faz, dia 2º você não faz, daí dia 3 você lê um capítulo da Bíblia, daí dia 4 você não faz, dia 5 você não faz. Daí outro dia você vai dormir... Não, é bem assim, ó. Dia 31, eu vou fazer minha comunhão diária. Daí você vai dormir 3 da manhã, dia 31, acorda às meio-dia, vai almoçar. Você sai da cama e vai almoçar. Você sai da cama e vai depois almoçar. Depois fala, não tive tempo de ler a Bíblia. Daí você fala, eu vou deixar pra noite. É sempre assim, eu deixo pra noite. Daí você chega morrendo de sono na cama e vai dormir. Daí você não faz. É triste isso. É muito triste. Então, é isso aí. Seja agradecido. Seja agradecido. Tem mais alguma coisa? Acho que eu tenho minha última mensagem para os pais. Eu não sei se tem pais ouvindo, mas um dia você vai ser um pai também. Ou uma mãe. Você vai ser um responsável por uma criança. É verdade. E eu quero ler aqui, que eu estou lendo um livro muito útil. É verdade, um livro muito bom, recomendável. Orientação da Criança, Ele tá pensando em casar já. É brincadeira. Não, mas eu. Mas sabe, eu comecei. Eu quero falar um pouco desse livro Orientação da Criança. Eu achei muito interessante ele. Porque eu lendo, como filho, eu entendo algumas coisas que meus pais eram. Não, realmente. Não, é verdade, eu entendo assim, entendeu? Uhum. E outra coisa, muitas coisas aqui que eu tô lendo pra mim, que é muito bom. Muito bom mesmo. Bom, eu vou começar a ler aqui. Livro, então, Orientação da Criança, Ellen White. A página que eu tô é 148. Ensinar as crianças a serem gratas. Deve-se dar ações de graças e louvor a Deus pelas bênçãos temporais e por todos os confortos que Ele nos concede. Deus quer que cada família que Ele está preparando para habitar nas mansões eternas lá em cima lhe dê glória pelos ricos tesouros de sua graça. Isso aqui é gente. Muito bonito. Olha, eu me perdi aqui. Aqui. Fossem as crianças educadas, preparadas na vida do lar para serem gratas ao doador de todas as boas coisas, e veríamos em nossas famílias um elemento de graça celestial. Ver-se-ia alegria na vida do lar, e saindo desses lares, levaria o jovem consigo um espírito de respeito e reverência para a escola e para a igreja. Haveria frequência no santuário em que Deus se encontra com seu povo, reverência em todas as ordenanças de seu culto, sendo tributado grato louvor e ações de graças por todos os dons de sua providência. Se as palavras do Senhor fossem agora seguidas tão estritamente como quando foram ordenadas ao antigo Israel, dariam os pais e mães aos filhos o exemplo do mais alto valor, um exemplo de gratidão. Ou seja, a gente tem que dar para os filhos. Verdade. Nossa, se os pais não são gratos, os filhos vão ser gratos também. Toda bênção temporal seria recebida com gratidão. Toda bênção espiritual se tornaria duplamente preciosa, porque a percepção de cada membro da família fora santificada pela verdade pela palavra da verdade. Muito perto está o Senhor dos que apreciam seus preciosos dons atribuídos, atribuindo todas as boas coisas que tem ao Deus benévolo, amorável e solícito, reconhecendo como a maior fonte todo conforto e consolo, o inexaurível manancial da graça. Olha, gente, Eu não gosto de falar, gente. Agora que me percebi. Nós. Nós, porque eu acho que é uma coisa assim mais pessoal. É verdade. A gente interage mais com os ouvintes. Tá, nós, inclusive vocês. Vocês. Não sei, a gente tá pensando se a gente põe música ou não. É verdade. Se vocês ouvirem música depois, significa que a gente colocou. Mas eu acho que... Não sei, acho que não, Cláudio. Ah, não sei. Porque não dá pra ouvir a gente. Desculpem a qualidade do podcast. É porque a gente tá com falta de dinheiro e tecnologia. Falta de dinheiro e tecnologia. Nós estamos sem material suficiente pra gravar, literalmente. Uhum. Cada sábado é uma luta pra nós conseguirmos arrumar um meio pra gravar esse podcast. Então eu quero que vocês orem pela gente, por favor. Orem por esse podcast e divulguem esse podcast. De novo, nosso blog é jovemadventista.blogspot.com. A gente vai agradecer pela Luciana, que eu entrei aqui agora no nosso blog. É, ela acabou de deixar um post pra gente. Um comentário, né? Um comentário. Falando que ela apoia, incentiva. Não sei se obrigado pelo seu incentivo. Obrigado. E sim, a gente vai começar a colocar detalhes no tag do nosso MP3. Então é isso aí. Eu acho que a gente vai terminar por aqui. Quero desejar a todos vocês. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz sábado. Que Deus esteja sempre com vocês nesse novo ano. Que vocês continuem dando Jesus de presente, não só no Natal. E se você não entendeu essa frase, ouça o nosso podcast anterior, número 10, dê Jesus de presente. Esse pode ser um auto presente, que eu acabei de pensar. É verdade, dê Jesus de presente pra você também. Pra você mesmo. E é isso aí. Isso é isso. Fiquem com Deus. E não esquece de nos mandarem os seus pensamentos. Se você tiver algum testemunho, alguma coisa, você pode mandar pros e-mails. Alguma filosofia. Você pode mandar pros nossos e-mails. Tá lá no começo, mas a gente não vai fazer você voltar, então a gente fala de novo. Matheus Sick, isso são dois S's. MATHEUSSIQ 8@msn.com. Matheus Sick 8. E Kleder.Pérez, com Z no final, @gmail.com. É, eu acho mais fácil se vocês quiserem mandar pro dele. É, CLEDR. Você tem aberto esse e-mail, Cláderson? Quê? Você tem aberto esse e-mail? Pérez, com Z no final. @gmail. Então é isso aí, fique com Deus. É, eu acho mais fácil se vocês quiserem mandar pro dele. É, CLEDR. Você tem aberto esse e-mail, Cláderson? Quê? Você tem aberto esse e-mail essa semana? Não, Ah, então tá bom. Então é isso aí, fiquem com Deus.